está na Semana da Consciência Negra. Como você está vendo a situação dos pretos hoje no Brasil, a situação atual? É, vamos dizer para você que passaram 500 anos, moro meu, e as condições não mudaram muito para alguns, tá ligado? A dificuldade é imensa, moro meu. A gente anda por aí, vários lugares, vê vários pretos no chão, vários pretos pedindo dinheiro, moro meu. Às vezes tem poucas exceções, que nem eu mesmo, graças a Deus tive a sorte, né, meu? Pode ter a sorte de trabalhar num emprego bom, trabalho no Sudamérica, entendeu? Canto meu rap, tá ligado? Tem muitas coisas que a gente conseguimos, moro? Mas a maioria, tá ligado? Vamos dizer assim, a grande maioria ainda tá bem embaçado. Eu acho que existe um racismo muito disfarçado pela mídia, certo? Só que eu enxergo ele de uma forma que existe mesmo, certo? Meu pai é negro, ele mesmo não gosta de negro, certo? Então é isso aí que o sistema colocou na cabeça dele e ele cresceu assim, felizmente.